Arara ao contrário é arara. Sejam bem-vindos ao Mercêssima. Que delícia, cara! Vai fazer outra abertura ou... Pô, vou fazer aqui. Vamos. Fala, galera! Estamos começando mais um BAMIS! Eu sou o Evandro, aqui comigo temos o Segui. Abertura repetida. Godoka. Novinho, eu vou falar pra tu. Continuar. Ninguém sabe que ele tá continuando a música do outro. Não, não faz ideia. Eu sou o Zueste. Deja vu. Flamengo. Já foi. E o Sidney. Então tá, galera. Hoje a gente vai falar sobre as mortes do cinema. As pioras, legal. Porra, eu já falei isso, tô repetindo a minha apresentação, que merda, cara. Galera tá tendo Djavan aqui agora. É, o Djavan. Porra, tô tendo que repetir a apresentação por causa da porra do Skype. Mas é isso aí, galera. Mortes de vilões, vamos lá, vamos logo com isso aí. Não é, mortes de vilão, cara. Morte boa, morte ruim. Cinema, ok, desculpa. Deu uma garibada aqui. Vou deixar o oco, né? Sirvini, tu que é o que deu a ideia da pauta, pode começar. Tá com tudo definido, morto. Como tu tinha dito antes, né? Como tu tinha dito, porque agora nós estamos aqui na mesa, daí eu ia fazer uma piada miserável de não, já que a primeira morte vai ser na mesa, então eu vou falar da uma morte que foi uma das primeiras mortes que me marcou de verdade no cinema, que foi a morte de William Wallace, cara. Quando ele grita lá, Freedom, e é fodido pra caralho, cara. Sim, né? É triste, cara. Era o meu top 2 aqui, cara. Pô, nossa. Cara, foi mal. Mas aí. Mas era o meu top 1, cara. Ah. Mas eu tenho ainda mais umas 350 mortes pra falar, então eu já passo a. Não, cara. Essa precisa ser. Já falado, passa, cara. Passa a rola. É ótimo pra caralho. Essa morte é chorante, cara. O George Michael tem música dela, cara. Nossa. Tá aí a trilha do podcast. Como estragar um filme, tá ligado? Bota o George Michael cantando. Não, é foda porque, tipo, a gente tá ligado que aquilo nada é verdade. Que aquilo é toda uma visão do Mel Gibson. Mas o Mel Gibson consegue deixar o filme melhor do que a realidade. E o cara dá aquela suada pelos olhos. É uma morte fodida, né, cara? Os caras cortam o pinto dele fora, maluco... puxa o cara, bateu com a telada. Nem por isso, né, cara? Mas ele é o cara que, tipo, é o cara que vai até o fim pelo ideal dele, né, cara? Tipo, ele quer a liberdade lá dos bagulhos, dos lances lá, e ele fala, não, já que vou morrer, que seja de morte morrida, matada, porque o bagulho é assim que funciona, cara. E foi foda a morte dele, cara. Realmente foi estraçalhado o cara completamente. Exatamente. Tipo, a morte não foi invenção, não. Eles despedaçaram o cara mesmo e espalharam ele pelos quatro cantos da Escócia, cara. Mas sabe uma coisa que é legal também? Não. Foi da Inglaterra inteira, velho. Que botaram a cabeça dele na ponta de Londres. Foi. Ah, é. Essa porra aí. Mas sabe uma coisa legal? É que Coração Valente, na verdade, é o apelido que deram pro Robert De Bruce. É, Robert De Bruce tem o Coração Valente. Porque o coração dele foi... Que sacanagem. Por quê? Levaram pra... Queriam... Ele pediu... Ele Jerusalém, feito, Jerusalém. Ele tinha feito o pedido pra que o coração dele fosse levado até Jerusalém, que ele fosse abençoado pelo padre, pelo papa, puta que pariu que seja, trouxesse o coração dele de volta e enterrasse junto ao corpo dele. Mas não rolou o bagulho, o maluco que ia levar o coração morreu, e no fim, não rolou. Tô imaginando nossa, um papa. Não, eu vejo a coração. Que Deus abençoe o coração de se trair, filha da puta. Se eu, século XX, eu já não peço pro Evandro me mandar um hambúrguer. Caralho, só pro capô. Metrô. Caralho. Oi! É o que dá usar. É o que dá usar o tablet do governo pra gravar podcast. O que eu fui? O que eu fiz? Sai do pedágio. Nós estamos gravando. Sai do pedágio, velho. O Skype acabou de pedir pra eu avaliar aqui a conversa. Vou botar em very bad, porque a conversa foi. Bad vibe quando o Garibo entrou. Bad vibe do Garibo. Ô, Zez, por favor, continua o que tava falando aí, cara. Então, cara, pô, eu não peço pra você mandar um hambúrguer do Rio Grande do Sul, cara. Imagina. No século, sei lá, século XII, mandar uma porra de um coração lá pra puta que pariu, cara. Que tava certo, a sabe? Pizza de coração. Se for só o coração e manter a pizza longe, tá suave. É uma heresia, cara. Só uma heresia. Pizza de coração é muita vibe. Chupa. E aí, mais alguma coisa sobre Coração Valente? Vamos filmar, vai, segue. Vai, Flamer, tu que tá de gracinha aí. Pô, uma morte que eu acho fodida no cinema. É. Caralho. Porra, peguei fodida mesmo, hein? Porra! Uns pegos de surpresa, amigo. Marcante pra caralho essa. É isso aí. É marcante mesmo. Caralho, caralho! Lembrei! Denethor de Seus Anéis, cara! O rei! O que sai pegando fogo? Javua! Que avô, pelo amor. Ele fala, Playboy, e daí ele só desce. He's on fire! Ele queria tacar fogo no próprio filho, velho. Ele tá com fogo! Ele é no 3 ou no 2? Acho que é no 2. É, é no terceiro, é terceiro. É no terceiro, meu. E que o filho dele tá é vivo, imagina, só que tá agonizando. Tipo, se tivesse tratamento, dava pra salvar, e ele na loucura. Não, morreu. Morreu, não, vamos tacar fogo. Vamos tacar fogo. Não, filha da puta, ele ainda tá respirando. Não, não, tá morto. É, senhor, ele acabou de mexer não, o olho. Não, é reflexo, reflexo. Ele é meu... Não, ainda tem aquela escrotice de ele é meu único filho. Mas pai, eu também sou seu filho. Não, ele. Vai embora, você é um bastardo. É. Não, seu filho. O Joe Snow chora, tadinho dele. Só isso que tem a falar, Fernando. Peraí. É esse cara que é o maluco do Fend, não é? Isso, acho que é o... Esse cara é o... É o doutor lá do... É, tá. Lembrei quem era. Não, tinha visto ele em outro filme, mas não lembro qual agora. E foda-se também, enfim. Naquela música lá que o Pippin canta, tá ligado? Mostra que o cara é treta, velho. O cara é zica, velho. Pippin encanta? Encanta. Do jeito sensual. Pippin encanta do jeito sensual. Muito afinado, por sinal. Então... Foi o Pippin do jeito sensual. Caralho, velho. Vestido pra guerra. Dale. Zez, alô? O Zez tá com delay? Zez tá morto, eu acho. Não, cara, eu ouvi só você. Eu só ouvi você um Zez. Eu lembrei, eu vi ontem, cara, a morte do. Do cara que os nerds acham foda, que não sei o que, do Boba Fett, né, cara? Porra. Mas pelo que diz aí, ele não, mas ele não morreu, cara. Ah, morreu, cara, mas aí já é. O universo expandido é o cu de quem inventou essa não, porra. Morreu foi arrotado. Vai sair o jogo do Star Wars, aquele tiro em primeira pessoa. E aí, no próprio jogo, no trailer, aparece o Boba Fett avoando e atirando e matando geral. Não, o jogo não é. É o tataravô dele, é o Bunda Fett. É. Muito. O cara não fez porra nenhuma no filme inteiro, cara. Aí os caras. Não, ele é foda, cara. Ele é o mais fodão de não sei o quê. Mas é, a galera paga o maior pau pro Buffett mesmo, né, cara? Cara, olha aqui. Olha, a gente fala, pô, o cara é pegou lascado, o solo, congelou, acabou, velho. Por isso. Ah, não sei, cara, não sei. Isso é porque a gente tá mostrando ninguém que preste, vai, segue. Cala a boca, filho da puta, não ouse falar mal de Star Wars na minha presença, vá tomar no cu. Tá? Star Wars. Ai, mano, temos um Jedizinho. Star Wars. Eu tenho a força cavaleiro de Jedi, então. Não, tu tem a cavaleira, tu é um cavaleiro de jegue. Não. Que é cavaleiro de forró, vai, segue. Cavaleiro de Jegai. Jegai. Pega tua Jegai. Pega tua peixeira laser aí, ó. Vai descascar. Vai descascar. Vai matar esse tempo de oco aí, vai, segue, caralho. É muito maneiro. Vai descascar um cacto aí no meio do. Cerrado, vai, ô Paulo Cus. No Cerrado! Agora eu sou centro-oeste, hein? Ô Vini, não dá, cara, porque os espinhos do cacto é de aço mandaloriano, cara. Então não de ficar. Porra! Aço mandaloriano é foda, velho. A minha peixeira de aço mandaloriano pra cortar as tripas fora do Sif Tudim. Não impediu ele de ser comido por uma buceta gigante e não impediu o pai dele ser decapitado não chegar pra lá. Pois é, cara, os caras são muito fracos. Esses caçadores de recompensa aí, tá morrendo muito fácil. Godoka, lembra de algum, antes, alguma morte? Antes que peguem, e pra eu mudar a foto do perfil que tá aqui engatilhada pra mudar, cara. Eu sempre mudo a foto, cara, durante os podcasts. É, tu tá usando do Sonic até agora, né? É, eu já vi a foto nova. Cara, a morte do Kane, cara, no primeiro Alien. Cara, pensei que fosse o Kane. Quê? Eu pensei que fosse o Kenny do South Park. Não. Eu sou repórter pra caralho, hein? Não, cara. O cara só acorda, tipo assim, a buceta só já saiu da minha cabeça, já morreu ali no canto e tal. Eu vou comer os sucrilhos ali com a galera. Começa a passar mal, você pensa, pô, o sucrilhos tá vencido, cara. Começa a contorcer, Aham. Dá aquela espirrada de sangue na camisa do cara, você fala, fudeu, o sucrilho tá vivo. Aí não, não, tem cara, fogo. Quando é que sai uma piromba do peito dele, sai, cara. Com dentes. Não, e o mais massa é que essa cena, quando essa cena ela foi gravada, eles não avisaram pra equipe de atores que ia sair do peito do cara. Então, tipo, tá todo mundo surpreso mesmo. É a primeira vez que eles estão gravando a cena. E, tipo, acontece aquela porra ali, daí todo mundo fica assim, caralho, que merda é essa? Sabe? Tipo, foi muito foda aquilo ali. Eles usaram tripa de verdade, cara, pra fazer essa cena. Eles foram nos açougue e compraram carne de verdade mesmo. É. Cara, essa cena pra mim estragou depois de SOS Tem Louco Solto no Espaço. Hello, my baby. Aquela cena é genial, cara. Que ele morreu de novo. Cara, é muito foda aquilo, mano. O cara com medo, sai aquele alien, bota o chapeuzinho, pega um... As perninhas pro alto. As perninhas pro alto. Hello, my baby. Hello, my darling. Aquilo é muito foda, velho. Eu acho que todo mundo conheceu essa música graças a essa cena, cara. É, cara, é capaz de ser antes mesmo do... Antes do sapo, cara. Antes do sapo, né, cara. Muito foda. Ali tem muita cena... De morte legal. Todos os monstros de Alien são pirocas ou bucetas, velho. Sim. Mas é por causa do artista, tá ligado? Tudo que o cara desenha é piroca e buceta. Sim, tudo que o AJ Diger fazia era pinto buceta. Você vê o inferno dele é um surubão. Da hora, cara. Tu tá ligado que o primeiro artista de Half-Life, o jogo, é mega inspirado nele, né? E tipo, só chamou a atenção da galera da produção do jogo, porque, tipo, ele chegou desenhando bucetas e pirocas. E a galera dizendo, caralho, que porra é isso? Tá doente, velho? Não. É que eu acho que essa história de monstro, de vampiro, mudou muito. Hoje a cabeça do jovem tem que ter medo do sexo. Tipo, caralho, tem o que contratar esse cara. Caralho, tá tudo mudando. Né, cara? Que deu ruim? A capa do Dead Kennedys, que eles foram... Tomaram um processo fudido por vender pornografia do mesmo artista, cara. A capa é só pinta e buceta. Caralho, velho. Que isso, cara? É o mesmo cara que fez esse concept do Alien, cara. Caralho, velho. Esse cara é um doente. Tá mudando tudo. Perturbado. Você tá brincando. Deixa eu ver aqui. Quem eu não chamei ainda? Segui. Eu, cara, é uma das mortes que eu mais gosto, velho, dos filmes, que é no Zumbilândia, a morte do Bill Murray, velho. Ah! Muito boa, cara. Que, mano, ele aparece, eles começam a zoar de caça-fantasma, sei lá, na casa do Bill Murray, tipo, e de repente ele... Era pro maluquinho, moleque nerdão lá, né? Isso. Que ele isso. Tomou uma dosada na porra do bucho, sei ele lá. Vai, ele vai assustado, né? Assusta meu amigo lá. Isso, aí. É isso mesmo, aí pega desprevenido, mano, já tá com uma 12 no peito dele, né? Que merda, né, velho? Dá pra lembrar que eles estavam chapados de rachixe, né? Ah, eles estavam fumando um bong, eu acho, antes, não era um bagulho assim? Era. Eu não lembro. Jeito mais estúpido de morrer, né, cara? Pô, eu acho a morte, eu acho sensacional, cara. Não, é sensacional, tipo, o cara sobreviveu ao apocalipse zumbi pra morrer por uma 12, cara. Olha, o ator é perfeito. É muito idiota, cara. Tipo, quem é que vai se disfarçar de um zumbi pra ir dar um oi pro brother dele? Um apocalipse zumbi, né? Um apocalipse zumbi. Ah! Tipo, os brothers assistindo o filme ali suavemente, chega o Bill Murray e, mano, toma uma dosada no peito. Toma, cara, isso aí. É muito fodido, né, cara? É muito foda. E pior que quando ele morre, ele faz... Ah... Agora ficou triste, ele... Agora começa a rir, né? É muito foda, velho. Tô olhando a cena aqui. É muito foda, cara. Tadinho do Bill Murray, cara. Também foi... Falando nessa respiração, eu já aproveito pra me meter, porque a minha lista é gigante. E eu falo da morte do negão do Exterminador 2, cara. Aquela respiração dá uma agonia, velho. Aquele o negão que fala. O da bomba. O da bomba. Usando a bomba. Caralho, cara, que dá uma agonia, Magno, cara. Tu fica olhando, tu olha pra ele e fala: morre, filho da puta! Morre, mano! É o. Raspiando. É o Don Cheadle? Não é. É o Don Cheadle, não é? Não é. Tu falou do. É. Que é o. Não é. Fala, que não é. Sei, mas não é o Don Cheadle. E aí, o coisa lá, Exterminador. Se não for, o Edson tá digitando nesse momento, Don Cheadle. Aí tomar no cu. Don Terminator 2. Não é. Pior que não é. É, da puta, não é, falei, caralho. Ele digitou Don Cheadle Terminator 2 no Google e o Google escreveu assim, não é. Não é. Joe Morton, o nome do cara. É, bem Morton mesmo. É. Jurava que era Don Cheadle. Não é. Deixa eu ver. Ah, deixa eu falar um. Eu também tenho um do Terminator 2, mas. Ah, não, então mandando. Se é do mesmo filme, então manda. É que é o. Quando o Schwarzenegger lá se mata, tá ligado? Basicamente, tipo. Ah, derretendo aos poucos. É, eu acho mó da hora, porque, tipo, o conceito do bagulho, tipo, ah, cara, é melhor você me matar aqui agora e tal, eu não consigo fazer isso, então você tem que abaixar por mim. Porra, eu acho massa pra caralho, tá ligado? Faz o joinha, né, no final. Isso, é claro, só tem a luvinha ali, só um. Que ele não pode terminar, né, cara? Isso, exatamente. Eu acho massa, cara. Massa pra caralho. Nossa, esse bonecão é muito horrível. Essa aqui também é massa. Cara, massa de modelar pra caralho. Cera. É cera o bagulho, velho. Cara, é muito bosta isso, velho. Essa cirurgia dele, na época, deve ter sido impactante, assim, cara. Mas, tipo, porra, tu vai... Hoje em dia tá muito bosta. Cara, que cera, ah, mais... Não, cara. Que cera mais cagada, velho. TV no cinema. Caralho, cara, que incrível, velho. Como é que fizeram isso? É um calor do cara, não é possível. Aí o bastou dar uns 10 anos, você percebe que é muito ruim. É, cara. o meu que eu ia falar, cara, que é um que eu acho que eu adoro muito, é do. A do True Lies, cara, do chefão final lá do True Lies. Tá? Que ele fica pendurado na bomba do jato e o Schwarzenegger atira o prédio e passa por dentro do prédio e mata os terroristas que estavam na outra... Sim, ele atravessa, né, cara? Sim, cara, tipo, porra, o bagulho é muito... Cara, eu adoro esse filme. Ele atira aquela porra e daí, tipo, toda a parte do prédio tá destruída, né? Então, tipo, convenientemente, ele toca pelo meio do prédio e acerta o helicóptero lá do outro lado, né, cara? É muito... mas fácil, que o filme todo é uma zoeira, né, cara? Mas a morte é muito legal. Cara, é muito bom esse filme, cara. Dai! Ô, Gariba, tu tem algum aí? Tenho. É, queria falar mais. Descobriu qual é a pauta. Depois de muito tempo. Então, cara, é a morte que acontece no final, mas na verdade é no começo do filme, mas você só descobre que é no começo do filme e no final. O quê? Nossa. What? Ah, ele nossa. Tá falando da... Não, tá falando daquele filme francês lá da... Reversível? Reversível. Ah, Reversível. Não, é Sexto Sentido mesmo. É foda. Ah, Sexto Sentido já sabe. Faz sentido. Eu já fui pro cinema sabendo, então não teve graça. Porra, aí é do caralho. Eu já sabia. Esse cara tá morto, tá na cara esse cara tá morto. Não, o pior é porque eu não vi o filme nem em cinema e nem na locadora, né? Eu fui ver quando passou na TV só. Sim. Porra, ano passado foi, meu. Caralho, eu tava cheio interior de Pernambuco, não tem água, queria que tivesse cinema, caralho. Prioridade, cara, não, cinema era frente. O melhor é tu ver o seguir zoando o cara por não ter visto um filme. Isso que é bom. Aí, tipo, vai, eu não vi nada em São Paulo também, eu... você acha que eu... Mas o filme tem, caralho. Vai ver Blade Runner, eu, cuzão. Passou na televisão, tipo, na propaganda, mostrando que ele tava morto, caralho. Blade Runner eu não gosto, eu gosto de Highlander 2. Filho. É, foi, mostrando ele com um tiro nas costas, tá? Do caralho, ele morre. Aí, tipo, quando começa o filme, fuck, ele tá morto. Você vai ler sinopse da Sky, né? Sinopse, você diz, Bruce Willis tá morto, meu, sabe? Ajuda o molequinho que vê gente morta. hoje, na tela quente. Duas indicações ao Oscar. Chuck, boneca assassina, né? Que em inglês é só Chuck, mas quando coloca a boneca assassina, você sabe que... É, já entrega o um filme, né, cara? É, né, cara? Pior, é verdade, né? No primeiro filme... No primeiro Chuck, você sabe que é o moleque, se é o boneco mesmo, você não tem nem ideia, né? Uhum. Tipo Psicose, em Portugal, que chama o filho que era a mãe. Porra, que sacanagem. Eu, não. Silvini, continue com sua pauta gigante aí. Terminar essa pauta hoje. Antes tinham falado do Star Wars, então uma morte que me marcou foi a morte do Darth Vader, cara. Tipo, é o cara que tava no fundo do poço, tava na merda, e aí ele se não, ele não morre no terceiro filme, filho da puta, ele morre no sexto, caralho. Não, terceiro. Terceiro. Os três não valem. Ele morre no sexto filme, caralho. Porra do nome do filme. Terceiro filme, episódio 6. Eu falando do sexto filme, que é o episódio 6, caralho. Porra. Não. Episódio 6 eu tenho. Ah, cara, deixa o Guri. Ah, vai tomar desse Guri falar, pelo amor de Deus. Falando da morte do Darth Vader, quando ele salva o Luke, o Imperador, e aí rola aquele lance da redenção e tudo mais. E aí no fim o Luke dá um enterro pra ele, que é o enterro típico dos Jedi, que eles queimam o cara na fogueira lá. Eu achei foda pra caralho. Pelo trailer agora novo, você descobriu que o Luke, na verdade, é um doentão que salvou o capacete do pai do fogo, né? E na verdade, eu acho que quem tirou o capacete do Darth Vader do fogo foi alguém que colecionou os bagulhos Sith e pode ser um desvilão novo lá. Cara, eu acho que foi o Viu, porque eles comem gente, tá ligado? Pois é, cara. Churrasco e vazão. Não, churrasco é o que faz. Nossa, caçarola de cérebro pra você! É o Churras, é o que faz o... Bom, voltando à minha lista aqui, além do Darth Vader, vamos a um outro pai que morreu, que foi icônico, que foi o pai do Simba no Rei Leão, né, cara? Eu também separei Rei isso, Leão, cara. Rei Leão, que é uma releitura de Hamlet, né, assim como Sons of Anarchy. E é uma releitura também de Kimba, o Leão Branco. E é uma releitura do Hamlet, o filho da puta. não é de Rei Lear, não? Ai, caralho. Eu não sei. Faz 300 anos que eu vi Hamlet, cara. É Hamlet, caralho. O tio mata o pai pra ser o rei. Ah, é verdade. Ah, tá. Mas, tá, cara, tá, tem tudo a ver. Rei Lear, Rei Leão. Pô, vocês não William Wilson Shakespeare, cara? Vocês não leem Wilson Shakespeare, cara? Vamos fuder. Porra, Vini, tu não segura na minha piroca, velho. Já mandei. Então. Mas tá pesado isso aí. A morte dele eu acho muito foda, cara. A morte do pai do Rei Leão, assim, como eu era menino, quando eu era garotinho, chorei muito na época. E depois vida longa ao rei. Depois o pai dele aparece com o Simba e diz que matar não é errado, tá ligado? Manda ele matar lá o tio dele. Cara, e ele morreu duas vezes, cara. Se você pensar que é o mesmo dublador, James Earl Jones. Porra, É o Darth Vader, cara. É mesmo. Ele é o Mufasa? Eu não sabia. Ele é o Mufasa. É. Mufasa. Bem foda. Se não, o Mufasa em inglês, a voz é muito melhor, velho. E o... E o Scar, e o Scar que morre falando não me matem, eu sou bicha. Bicha. Eu sou bicha! Eu sou bicha! E já que vocês estão se... De acordo com o roteiro, eles... Eu não sabia, tá? Né? E quem dublou, foi... quem dublou foi muito zoeiro, tá ligado? Muito, muito. Eu sou bicha! Quem dublou é o mesmo brasileiro que trabalha na produção de Star Wars. Conde do Cu, Capitão Panaca. Panaca, né? Sifodia. Planeta Jacu. Sifodias é melhor. Porque Butu é pra tá Jacu. Sifodias ainda é melhor o nome do Star Wars. Massa na entrevista com o Guilherme Briggs dizendo, pô, tem que mudar isso aqui, né? Não dá pra quê? Sei lá. Diz pros americanos que é Mr. Fucking Himself. Explica, né, cara, o que é essa porra, né? Eu deixava. Zyphovias. Dai! Ai, ai, quem é que eu chamo aqui? Flammer! Então, a morte icônica, o Vini falou aí do que eu tava pensando, né? Blade Runner, velho, quando o replicante morre lá, o final, que aquela, aquele trecho lá que ele fala, aquele falando, eu já vi muitas coisas, já vi raios C em batalhas espaciais, muito distinto de sua terra. Todos esses momentos se perderão como lágrimas da chuva. Cara, agora eu imaginei a versão Framer dessa frase, que é todos esses momentos se perderão no mar de porra. Oi? Por que eu? O mar de porra que falou consegui, caralho. Não. O mar de porra que sem adquirido. Não importa. Pô, essa morte é foda, cara. Essa morte é muito massa. E aquilo é improviso, né, cara? Olha esse spoiler, Godoka. Paco, lá foi foda, velho. Tipo, o cara gastou todo o talento dele naquela cena, velho. Ele nunca mais se usar. Nunca mais, é. Caralho. Não, mentira que ele tá aqui na minha lista, sim. Ele tá na minha lista aqui no das mortes. Ele fez o... Ele fez o Feitiço de Áquila, cara. Não. Vocês são garotos, cara. Eu vou falar um filme que os eixos... É. Ó, A Morte Pede Carona, cara. Cena. Caralho. Do... Olha aqui, ó. A cena do caminhão, velho, é fodida pra caralho, porque na versão nova da Morte Pede Carona, que é o Ned Stark que faz o caroneiro, ele amarra o cara no caminhão, mas na versão original é a mina que tá amarrada no caminhão, cara. Ele despedaça a mina em dois, velho. Fodido pra caralho. Recomendo o filme. É, tendo mulher, recomendo. Não, sou misógino, caralho. Sou misantropo. Vamos se fuder, todos vocês. Replicante, só conheço a banda Replicante. Putz, cara, eu tava esperando alguém fazer essa piada. Eu achei que fosse o Edson. É que foi Replicante, eu já vi. Não, o Godoka tá na vibe da Nicki Minaj. Nossa, é verdade. Godoka! Cara, peraí, desculpa interromper, é que tu falou em Nicki Minaj. Eu lembrei que as mortes da Anaconda são muito cagadas, velho. Porra, já Anaconda. O Dani Trejo morrendo, cara. O Dani Trejo, White Lion, e ele ainda dá uma piscadinha antes de. Uhum. Eu nunca entendi aquilo, tá ligado? O cara deu uma piscadinha. Avivo, tá derretendo. Por que o John vai dar uma piscadinha pra mim, tô cara? Mano, fala aí, Godoka. Mudaram tudo. Uma morte que me deu um caralho, né? Na hora que você vê. Marvin. Caralho, que delícia, cara. Não, Marvin. De que Marvin eu tô falando? Marciano? Marvin do Sin City. Não, Marvin do Pulp Fiction. O cara que o John Travolta estoura a cabeça dentro do carro. Ele ah, não sei. O que você fez? Acabei de matar o Marvin. Cara, você cagou o carro inteiro. Você cagou o carro inteiro. Os caras estão cagando pra morte do cara. Você não espera, sabe? Ele tá conversando de boa. Ele tá falando com a arma na mão, né, cara? Então, a arma relaxada, de boa, ele vira de costas, assim, ele aperta o gatilho sem querer e fica vermelho a traseira do carro inteiro. É uma lombada, né, que dá uma lombada no carro, né? O cara aperta o gatilho. Não sei se é uma 45 que ele tá segurando, mas, cara, caga o carro inteirinho. É sensacional. Cena, cara, é muito... Porque eles estão conversando, sei lá do que eles estão falando, falando de Deus, sei lá que caralho eles estão falando. É Tarantino, né? Um diálogo Tarantino. É, você acha que vai ser mais um diálogo de 10, 15 minutos, né, cara? Aí de repente o cara estoura a cabeça do sim. Eu acho que o melhor é ele. Eu acho que eu atirei no cara do Marvin. Porra, mas o Tarantino sabe fazer o Tarantino sabe fazer morte foda, né, cara? Morte foda, viu? Ah, puta, é bem lembrado, velho. Tipo, é do Hitler. Hitler, cara. Muito bom. O Leão judeu, cara. Matando o cara com o taco de beisebol. Sim, cara, maneiro pra caralho. Essa do Hitler é muito boa, cara. Tipo, o cara cagou pra história, tá ligado? Vamos nessa. Tá ligado? Ah, muito mais legal, cara. Muito sim, mais muito legal. Mais foda, né, cara? No final. A do Django atirando no joelho lá do. Ah, do Samuel Jackson. Foda a boca! Vamos! Caralho. O Gariba conseguiu um tom mais alto do que eu consigo falando, velho, agora. Foda a boca! Parece um desenho animado, velho. Desliga, motherfucker! O Gariba daqui a pouco tá fazendo cover do Viper aí, de tão alto que tá o tom. Mas dele. Poison. Slaughter. Gariba Poison. Slaughter, cara. Slaughter é pior que Poison. Não, King Diamond, cara. King Diamond. Só isso. Não. Como é o vocalista do Aerosmith? Lá, qual é o nome do filme? Não. Steven Tyler. Steven Tyler. Cara, que Steven Tyler, tu não sabe o que tu tá falando, cara. King Diamond, cara. Tom Halford, deixa eu falar, caralho. Desse do Django que vocês citaram, eu gosto que ele dá aquele tirambaço na mulher lá, cara, que era a mulher do DiCaprio. A mulher salta pra outra sala, tá ligado? Sim. Ela só, né? As duas pernas saem do ar, assim, ela voa pra trás. É muito bom aquilo, cara. Mas é bem típico dos filmes de faroeste, né, cara? As mortes são muito mais exageradas. Tem um filme do Clint Eastwood lá, não sei qual da trilogia do dólar lá, qual que é. Tem uma cena que ele tipo, mata cinco caras, ele dá cinco tiros, dos cinco tiros, três negros saem voando, um cara explode, tipo Michael Bay, assim, e o outro maluco desaparece na terra, sabe? Tem é muito exagerado, né? Era uma vez no Oeste, o Charles Bronson contra três negros, cara, no duelo. É três tiros, três corpos no chão, o Charles Bronson sai. Mas o melhor faroeste que eu já assisti, cara. Charles Bronson tá foda, né? Charles Bronson, né, cara? Charles Bronson Jr. Que é o monte da harmônica. É a harmônica, exatamente. E ele tá novo, cara. Tão novo quanto é possível pro Charles Bronson. Que a gente imagina que já nasceu cara velho, enrugada. Né, cara? Que a gente imagina que o cara já nasceu velho, né? Dai! Ô, Zeist! Cara, eu lembrei agora, só falando essas mortes assim, lembrei agora da morte do Vincent Ludwig, do Corra que a Polícia Vem Aí. Ah, o do... O cara do primeiro filme, que sim. Cai lá da porra do estádio, cai no chão e começa a passar. Passa uma parada por cima dele. Ah. Passa uma parada em cima dele, não passa? Passa uma parada, passa um... Cara. Passa uma betoneira. É muito bom. Porra, cara, Corra que a Polícia Vem Aí é sensacional. Passa uma betoneira, passa uma betoneira. Tá mas... dele, aí outro cara, meu pai morreu da mesma forma. Então. Não teve. Não é no quando que a polícia vem aí que tem o O.J. Simpson, ele. Tipo, ele não morre, mas ele se fode o filme inteiro, cara. Ah, todos. O.J. Simpson mata. Não, então... Falando nisso, vai sair uma série da HBO baseada no True Detective. Vai ser sobre o caso do O.J. Simpson, hein? Abre o olho do avisado. Seja avisados. Mexe suas palavras. É, tem um que eu acho que tem um que morre no terceiro, eu acho que é o que vai. Ele vai abrir lá o envelope, né, cara? E. Eu sei que ele salta e ele bate num avião lá que. Atravessa o avião com a cabeça, tá o cara cagando lá e explode com tudo. O cara que tá cagando é o cara que do primeiro filme encomendou a morte da rainha, cara. Ah, caraca. Isso, verdade. O Papo Chimico. E o cara do segundo filme que morre, ele cai de um puta de um prédio, aí ele cai no chão intacto, né, cara? Ele, legal, aí vem um leão e come ele, cara. Muito foda essas mortes. Ele cai do prédio. Bate num todo, todo amortece e ele cai de boa no chão, em pé. Oh, tô vivo. Leão. Oh, meu cara. É, no começo do filme, o carro que vai em tudo quanto é lugar, No final ele bate no, na porta de um zoológico, cara, e foge todos os animais. E fica, ah, tipo, é, essa o filme inteiro fica os bichos passando, cara. Fica passando bicho o tempo inteiro no filme, cara. Cara, o pessoal sabia fazer filme besterol é antigamente, né, cara? Puta isso merda. É, hoje em dia é uma bosta. É uma bosta mesmo, cara. Ah, é muito cagado, velho, hoje em dia. É só. É que nem eu já comentei nos outros que eu nos posts que eu fazia lá do cinema, não sei se que era. Hoje em dia é só um colado de tiração de sarro de várias cenas e não tem nem história do bagulho, tá ligado? Criatividade nenhuma na porra. Mas vamos seguir daqui. Quem que eu não chamei? Seguir. Cara, tem um bagulho que vai ser clichêzaço, né? Que foi a morte do Brandon Lee, literalmente, né? Porra! Que tristeza. É tenso, cara. É tenso. É que porra, e o filme, eu sei lá, cara, eu gosto desse filme, pelo menos. Eu acho que ele morreu de qual filme? Do Corvo? Foi no Corvo. Foi no Corvo. Cara, foi naqueles tiros, tá ligado? Na cena que ele invade lá e começa a tomar tiro e bater nos caras. Sim. Então foi ali. Merda, né, cara? Puta que pariu, né, velho? É, dizem, tem várias versões. Dizem que é essa que ele sobe na mesa, os caras sentam o tiro nele. Isso, é o que dizem, fala. Que é no começo do filme, a hora que a mulher dele tá sendo estuprada, ele toma um tiro no peito. Uhum. E tem uma outra versão que diz que é uma cena que nem entrou no filme, porque justamente ele morreu na cena, que ele deveria dar um tiro apontado pra câmera, com a bala de festim. Só que não sei porque tava carregado, a bala bateu na lente da câmera, ricocheteou e voltou nele. Uhum. Dá? É, mas na verdade todo mundo sabe que foi a máfia chinesa que matou ele, assim como o pai dele, que é pra... O pai dele. É. Foi a maldição, na verdade, foi aquele samurai brilhante lá da... O dragão, a história de Bruce Lee? É. É, todo mundo sabe que essa a maldição, por isso que a Shannon Lee, ela ficou só no... Cantora lírica? Não, ficou só como cantora e como narradora daquele seriadinho lá das lutas. Tipo... WCMF Masters! Nossa, nossa, é por isso que eu gosto dos Waste, cara. É por isso que eu gosto dos Waste, que é o timing do negócio. Ah, a Shannon Lee também, ela... A página oficial do Bruce Lee no Facebook é ela que mantém, ela que atualiza. Mas o que ele tá fazendo de novo pra atualizar o Facebook? É. Ela colocou agora a camisa que o Tony Stark usou no Vingadores. Ó. É, eles vão pai, a camisa ia fuder, cara. Ah, é verdade. Dele DJ. Puta que da hora. É. Deve estar vendendo horrores essa camisa, né, cara? Nossa senhora, eu quero uma, cara. Eu já tenho a do Black Sabbath do primeiro filme mesmo. Aquela camisa é do caralho, velho. Queira pra mim também. Sou putinha. Não por causa do Tony Stark, por causa do Black Sabbath. Gariba! Oi! Eu tenho, deixa eu ver, uma morte num cinema nacional, pode ser? Uhum. Não, só? Não, depende do filme. Mas fala aí, Alto da Compadecida. Existe em cinema nacional? Mas é esse mesmo, você que acertou, caralho, esse aqui. Você tem... É o único filme bom nacional que tem, cara. Não, é bom. Não é bom. Não, qual é filme bom, eu não ouvi, cara? É o único. Eu tô falando que é o melhor filme que é, porque eu não sei como é que foi, eu sei que foi assim. Ah, o Alto da Compadecida. Ah, o Alto da Compadecida. Tava distraído aqui, desculpa. Aquele que tinha o Mussum lá como Deus? Esse é bom. Tem morte desse filme, eu não lembro. Ai, ai, ai. Esse Alto da Compadecida era bom. Qual morte? Ô, Gariba, mas qual morte? A morte do João Grilo, né? Porque, tipo, até então morre um monte de gente, mas se falar, beleza. E você não vai ter ideia que vai aparecer Deus, vai aparecer o caralho, né? Mas ele não morre, cara. Ele morre. Ele morre. Eu nem lembro. Quem não morre é o Chicó, que ele canta, toca a gaita e o Chicó começa a fingir que tá ressuscitando. Aquilo é muito bom. Aquilo é muito bom, cara. A gente tem que fazer um podcast especial só sobre esse filme, cara. Não tem. Só o Flamer falando 2 horas. Vai ser um hangout com o Flamer de chapéu de couro e sandália. Sandália de couro. Ou Crocs. Vai pintar as crocs dele de marrom com ouro pra ficar parecido. Tô ouvindo toda essa zoeira, viu, seu filho da puta? Sem ideia. A gente sabe. A gente sabe que não se importa. Sabe quem não se importa? Só sei que eu. Vai, segue. Pô, mas não tem muitas mortes legais no cinema nacional, né? Foi que não, cara. Carandiru, velho. Antes de ver o morte ali. Mortes legais, cara. Essa camiseta do Bruce Lee é incrível, maluco. Sim, cara, muito bom. Carandiru, ninguém morre. Pô, né? Central do Brasil. Dilma, assassino. Cidade de Deus, cara. Cidade de Deus, cara. Cidade de Deus é foda. Porra, tudo Brasil, ninguém morre. Dois filhos de Francisco. Pô, todos os pornôs chanchados, alguém morre, Gariba. Como é que você fala isso, velho? Tropa de Elite tem um monte de morte legal. Ninguém morre, nada acontece, feijoada. Ah, feijoada. Feijoada. Marvel. Filme dele anda dos golfinhos, tem morte. Cara, deixa eu. Tô dando uma roubada daquele vídeo que o. Que eu mandei? Que o Vini mandou. É que tem uma morte, cara, que eu assistindo aqui de novo. Deixa eu até passar pra vocês, eu falo os minutos aqui. É aos 4h43. Que é a morte do senador Macombi no Time Cop. Nossa. Que, cara. Qual minuto? É 4h43. Não é o que ele tá caindo do prédio, não, né? Não, não, não. É o que junta o cara do passado com o do presente e aí os dois viram... Viram o Gariba. O ápice dos efeitos especiais da época, tá ligado? Deixa eu ver. Eles viram um showreel, né, de tecnologia. É, cara. Só arrumou o cabelo do cara, velho. É, cara. O bagulho vira um cu, é muito, cara, é muito bizarro esse filme. Tipo, foi esse filme que me ensinou, tipo, que não é legal tu te encontrar com a contraparte tua de outro tempo, tá ligado? Porque eu vou virar uma massa cagada de sempre. Eu não quero isso pra mim, tá ligado? Não assim, né, cara? Por favor. Deve ser a pior morte do mundo. E uma massa é assim, esse puta dessa cena, né? Que dois corpos não podem ocupar o mesmo lugar no espaço. É! A licença zero, velho. Vou pedaleta. Espaço-tempo, né, cara? Ai, mas até aí é um filme de viagem no tempo, né, cara? A ciência já começa como zero na premissa dele, né? É verdade. E é o tipo, é o Van Damme é um policial do tempo, né, cara? Então já. Cara, tem uma cena nesse filme que esse filho da puta tá na cozinha e tem água no chão. E aí um filho da puta atira com uma arma taser nele e ele abre um espacate isso. Pra escapar do bagulho. Cara. Isso, ele faz um espacate no. A perna do balcão e outra perna na mesa, assim. Cara, sabe o que ele podia fazer também? Abrir um espacate pra disfarçar o pau dele duro, né? No Gugu. Com o Gugu, né? Puta, mano. Uma perna na Gretchen e outra no Gugu, tá ligado? Isso foi pro podcast Surubão? Eu não lembro mais. Foi. Puta, velho, foi deprimente rever essa cena, cara. Oi. Ai, caralho, vamos continuando aqui, cara, então. A morte seguinte desse vídeo aí é sensacional, cara. Ah, é a morte do cara em Marte, velho. Eu tenho essa aqui, cara. Correio. Eu tenho essa aqui do Total Recall e eu coloquei com morte tosca, cara. É, que isso? Ele manda o... Cara, eu gosto muito do olho esbugalhado, velho. O Schwarzenegger atira o cara, tipo, não sai daqui, tá ligado? O Schwarzenegger tira a mão do cara, muito vilão, ele foi... Eu consigo parar pra ouvir. O cara pendurado, né? Parar pra ouvir a cena, ele fala... Die! Ele pega... Fala de novo, Vini. Ele fala, dai! Obrigado, vai ser a vírgula sonora. Dai! Caralho! Mano, é muito bonecão quando ele cai ali na areia. Mas, mano, eu vou ter esse olhão esbugando. Cara, é muito fodido isso, cara. Aí, esse filme tem uns efeitos social legal, cara. Aquele dele com a gorda lá, quando ele abre a cabeça da mulher, assim, é muito legal aquela cena, cara. O que ele fica repetindo várias vezes quando ele... Eu não lembro. A mulher fica falando, é o tempo que ela vai ficar lá. Fica dizendo, beterraba, e fica, tipo, dá tilt no bagulho. Quanto tempo a senhora pretende ficar? 20 dias. A senhora tá trazendo alguma... Água, fruta, verdura da terra, 20 dias. 20 dias. 20 dias. Caralho, velho. O Charles Bronson acabei de me cagar nas calças só de ver essa foto, cara. Sim. O cara botava medo. Peraí, dá pra Eva Pig? Cara. Eu recebi o Eva Pig aqui. Lá em cima do Charles Bronson. O Once Upon a Time in the West, lá em cima. 23 e 3. Ah, tô vendo. Cadê? Ô, louco. Esse, vou te comer. Esse é o Charles Bronson novo. Vou te comer. Caralho, Charles Bronson novo, ele... Isso já era velho. Cara, ele tá muito cara do Jackson Antunes, cara. Tá muito cara do Jackson Antunes. Ele já é velho, cara, nessa foda. Essa não, foto. Cara, e ele era piazote, tinha 12 anos, cara. Sexta série, né, cara? Ah, Charles Bronson era foda, cara. Piazote é foda, cara. Não, mas tá ligado que o Charles Bronson, quando ele era criança, cara, ele usou as roupas da irmã dele pra ir pra escola, cara, porque a família dele era pobre, velho. Ele meteu porrada em todo mundo lá, matou todo mundo. Exatamente. Ele pegou, roubou a roupa da galera. Não, roubou não, porque ele não roubava, então... Não, a galera deu as roupas pra ele, depois ele se botou. Tipo, bota na mão no queixo e sacudindo na cabeça, tipo, porra, tu é foda mesmo, hein, negão? Você falou que não deu pra entender direito, cara. É isso aí. É isso aí mesmo. Acho que eu fechei aqui, vamos pro Vini de novo, então, voltando. Então, eu vou falar sobre um filme que tem três mortes que me marcaram. E vou começar direto, então. A primeira morte do Robocop, que é a morte do Murphy, que quando ele perde a mão lá. Foda. Porra, velho. Cruel, cara. Daí a outra morte, que é a do maluco que derrete. Ah, mano, cara. O vingador tóxico lá. Que trauma que eu tenho de ácido por causa dessa cena, tá ligado? Velho, falou em ácido, eu tenho muito medo, tá ligado? Esse filme passava tudo na sexta da tarde, não passava? Sem censura nenhuma, não era? Esse filme por causa dessa porra dessa cena. Segui, eu lembro de ter saído mais cedo, sei lá, acho que na quarta série. Eu lembro que eu saí mais cedo da aula. Eu fui correndo pra ver, porque eu sabia que ia passar Robocop na sessão da tarde, cara. E a última cena desse filme... Não tinha. Fala, não tinha. E a última cena desse filme, cara, é a cena do Você Está Demitido, tá ligado? Ah, sim. Pode matar o maluco, daí o... You are fired! Você está demitido. Que daí, cara, eu vou mandar pra vocês um GIF que eu tenho aqui, que daí tem a cena mais bizarra do mundo, que tipo, Você Está Demitido... O Robocop metralha o cara, aí no meio do nada aparece um negão e manda um joia pro Robocop. Assim. Eu vou mudar pra vocês o negão mandando joia, cara. Puta, essa cena não, cara. Essa cena é muito do mal, velho. Caralho, só isso, desgraceira, velho. O cara derretendo. Eu tenho muito trauma de ácido por causa disso, tá ligado? Às vezes o cara fala em ácido, eu digo, ai meu Deus, tá ligado? Cara, esse cara. Derrete ruim, cara. mandou imagem, velho. Não, calma aí. Vou mandar aqui. Mano, do Robocop que dá joinha, tá ligado? O cara tá... Não, é o meme, o negão do Robocop que curtiu isso. É o selo, cara. Muito errado. É muito errado, velho. Ele tá todo animado vendo o maluco. Eu achei que fosse correr, um gif, cara. Mas, porra, pode crer, de repente, tem um negãozinho ali dando um joinha dos irmãos. Cara, é muito errado, velho. É muito errado. Caralho, o segundo Robocop curtiu isso. Essa cena é muito errada, cara. Essa cena é muito errada. Cara, o Robocop tem aquele gif clássico do FAP aquele. Ah, caraca, ele que louco. Cadê, nesse momento o Robocop tá dizendo: o que é isso? Tá mudando tudo. Olha o negãozinho. Cara, que desgraçado. Ai, tipo, metralhou bem, hein, Robocop? Sabe? Mandou bem. Senhora, que uma beleza. Peraí, que eu tenho uma imagem dele sem escrito aqui. Deixa eu ver se eu acho. Mandou bem, Robocop. Filho da puta, cara. Porra, metralhou legal, meu chefe, hein? Valeu, bicho. Não, pera que tem outro lance muito bom do. Tem outro lance muito bom aqui que eu tenho que mandar no Robocop, cara. Pra ver que você também, se o metralhasse seu chefe, você não ia ficar felizão da vida. Personalizado do Fábio. Eu sei que eu ia. Eu não, claro que não. Defende teu chefe. Essa foto aqui é muito boa também, que é uma cena específica do filme, mas é muito boa também, ó. A gente tá vendo um outro FAP ali que o Edson mandou. É, tem escrito FAP agora. Mas ficou escrito que é legal, tá ligado? Por quê? Porque que raios mostra ela, ele, sei lá que bosta é essa. É um cara isso. Caralho, entrevista. Ai, acabamos seguindo aqui. Ah, vamos mandar a imagem aqui sim. Que é o Rosenberg. Tem escrito só do negãozinho mandando joia. E deu, acabou. Trocou de assunto já. Dai! Vamos seguir aqui então, Flamer. Morreu. Porra, então. I'm sorry, tinha ligado o microfone aqui, foi mal. Morreu. Ah, é outra morte legal, né? Deixa eu ver aqui. Porra, tem a. Tá pegando fogo, bicho. Tá pegando fogo, bicho. Caralho. Tava na cabeça agora e escapou, porra. Ô louco, meu. Brincadeira. Você tá brincando. a morte do Coulson no Vingadores, pô. Achei legal pra caralho. Foi bem emocionante legal, na hora. Merecia. Merecido, né? Filho da puta. Ele merece. Ele não morreu, cara. Quieto. Não viu o filme? Não, ele morreu sim, cara. Não. Aquela cópia ali. E já fizeram um trabalho de explicar no, na série o que foi da Shield? Sim, foi. Ah, eu não vi. Ah, eu não vi também. Eu achei que ia explicar no Vingadores 2. Não, ele aparece, tipo, os Vingadores até então, eles não sabem que ele tá vivo. É, eles não sabem que ele tá vivo. Na verdade, ninguém sabe que ele tá vivo, nem a menina do violoncelo lá sabe que ele tá vivo. Na real, eles explicam dizendo que foi aplicado DNA Kree nele e trouxeram ele de volta. É, ah, é assim. Sim, usaram da safadeza. Porque tem usado em todo mundo que morreu naquele filme, né? todos os cidadões que morreram. Quem sabe? tudo gente que ressuscitou com DNA Kree, tudo inumano agora. É por isso que vai ter um boom de super-heróis no próximo vídeo, né? Uhum. No filme. Coulson. Então, cara, mas segundo o Josué Eldon lá, tipo, ele continua morto, né? No filme do Vingador. É. Então, mas. Gente, Coulson. Ah, mas foi, tipo. Nick Fury mandou aquele caô lá pra gurizado. Foi, né? Aí, gurizado. Então, o cara morreu aí, vamos se juntar, vamos. Serviu pro propósito do. Serviu. Aí, cara, aí, galera, o cara morreu. Vocês já ouviram falar de Iniciativa Vingadores? Ei, galera, o quê? Os manos Charlie Brown vai ter cidade? Não, o Coulson morreu. Tristinho. Já tava o outro lá atrás. Não, pô, o Chorão já não tava no limbo, já cheirando tudo, ou não? Não, cara, que isso? O Chorão faz mais de 2 anos que tá longe. Cheirão. O Chorão. Das drogas, né, cara? Eu vi essa zoeira aí, cara. O Cheirão. Vai, Godog, então. Sabe o que ele falou antes de morrer, né? Manda um cheiro pra minha mãe. Tá que pariu. Cara, deixa eu ver um aqui. É, o Cancer Jack no Clube da Luta. Qual que é esse? Eu não lembro. É o Edward Norton, o cara que enfia a bala na própria cabeça no final. Ai, gente, mas ele não morre, né? Ele não morre. Leia o livro, tá? Ela não morre. É só o que eu digo pra você. Ele foi para um lugar melhor. Ele vai pro mundo das fadas, tá? No filme pareceu que ele morreu. Ele tá voando no garotinho do Edge of Fly, né? Ele morreu, ele só operou a obturação dele com a bala. Não, mas o tiro entrou na boca, né, cara? Eu achei que ele tivesse morrido, cara, pela história, assim, tá ligado? Ele morreu, não morreu? Ah, eu entendi que ele morreu. Eu entendi que ele morreu e que a mina era outra parte da personalidade dele também. Isso eu não prestei atenção. Eu também não, mas o que ele morreu, pelo menos, ficou claro pra mim. Já não fui tão a fundo. Tem que ler de novo. Nunca li essa bosta. Oh, bom livro, cara. Bom livro. São muitas letras, não vou ler. Né? Letrinhas. Só vejo filme dublado. Tem desenho? Não? Não tem. Se não tiver um filme com Christopher Lambert, eu não vejo. Vai ver a puta que te pariu, então. Esse é o Clube da Espada. Clube da Espada, o bando de otário há 1000 anos se espancando. O último, cara, esse... ganhar apaga a luz do mundo, saca? Esse vídeo do Vini aqui, ó, os 8:16, tem uma morte do Steve Seagal aqui, cara. Que ele crava um... O abridor de garrafa. O abridor de garrafa na testa do maluco, velho. Mas só tio, cara. Só voltando. Cara, não tinha necessidade disso, mano. Só voltando ao assunto do Godoka, cara, outra morte do Clube da Luta que é foda é do Robert Paulson, cara. Pô, foda, cara. O temos Robert Paulson, cara. É, qual? Temos Robert Paulson, é cara. O Meat Loaf, é o Meatloaf. É o cara do Tetão. Isso. Ah, puta, verdade, verdade, cara. Isso é foda, cara, isso é foda. Fudido, cara. Vê se eu achei mais uma aqui. Ah, tinha a morte do Risadinha, cara, que é legal. Risadinha. Essa é aquela morte que a galera canta, né? Ele merece, ele merece. Essa foi foda, cara. Foi foda, foi tudo bem trabalhado, bem preparado, né, cara? Os Bronson sai rodando a câmera, cara. Ele pega uma puta câmera cara pra caralho, né, cara? Uhum. Ele sai chacoalhando a câmera, tipo assim, eu tenho, você não tem. Na cara do nego, velho. Sensacional. Chupando um picolé. Vai lá, com um picolé pro gurizinho que tá lá perto, assim. Aí o guisadinha vem, opa, é isso aí. Pega e sai correndo, começa a dar risada. Aí o Charles Bronson puxa um puta de um canhão gigantesco. Um trabucolaço. É lindo. 45, não é, cara? Puxa, né? Depois manda a cena aí pra colocar no post, cara, que é muito boa. Sim, eu já tô digitando o triste fim do risadinha, que é o. É o triste. Cadê o triste fim? O triste fim do risadinha, cara. Ele morreu fazendo o que ele gostava. Exatamente. Distintos agidas desde matar três. Prontinho, tá aí, ó. Distintos risadinhos. Mataram o risadinho! Ele fica indignado, né, cara? Muito bom, cara. É um bando de criminoso. Os caras ficam indignados pra caralho, né, cara? Pior, né, cara? Qual é o no tempo que dá cedo? Deixa eu ver. Ah, porque ele tá construindo a câmera antes, peraí. Sim. A arma. O fim do risadinho. Ah, tá com picolé. A bala. Toma. Olha lá, o 1,35. É, 1,40 mais ou menos. Lá pro 1,40 mais ou menos. 1,40 mais ou menos. Ele saindo com a câmera. Espalhando a câmera, igual rodando bolsinha, sabe? Que demais. Nikon, cara. Nikon, caramba, cara. Risadinha, mano. Olha a corridinha. Olha o tamanho dessa porra. E ele sai se rindo pra pegar a câmera. Nossa, tamanho trabuco, né, velho? É. O fim do risadinha, cara. Caralho, abre um combo, né? E aí todo mundo comemora. Mano. Ai, caralho. Amor, viva Jesus, vai. Pô, mas ele chama risadinha mesmo ou ele não tem nome, só foi um apelido carinhoso, cara? Não, você vai ver o líder da gangue falando, mataram risadinha. É sério? Ó, dois minutos e meio. O foda é que ele dá um picolé pro garotinho, ele fica assim, não, cara, gente boa. O cara sai com um magnum, um picolé e uma magnum, né? Cara, essa giradinha com a câmera aí, cara. Ele sai, olha aqui, ó. Eu tenho, queria ter certeza que o cara viu, né, cara? Ah, muito sim, velho. Ele tá com a isca pra pescar o bagulho. Não, e o cara é o ladrão mais vagabundo do mundo, né, cara? É, porque estão apontando a 45 pra ele tá olhando pra trás e rindo igual. Ele não vai acertar, tá ligado? Ele é risadinha, cara. Ele é o ladrão mais burro do mundo mesmo. Não vai, tipo, o cara não vai acertar daqui e já sai correndo, tá ligado? É o Charles Bronson, cara, que ele não viu porque tava de costas, por isso que ele roubou, então, mano. E o mais foda é sair a dona Churrumina ali. É, muito bom, mataram o risadinho. Você já logo esperando, falou assim, caralho, olha esse maluco matando, não, os negros já começam a comemorar, tá ligado? Tipo, muito errado, cara. Cidadão de bem comemorando a morte do Sai o prédio todo comemorando a morte do cara. Cara, era um filho da puta, velho. Ô, Gariba! É aí que tu vê que teu condomínio gosta de ti, né, velho? Tá vendo? Você não cumprimenta no elevador? Cuidado, Vini. Cuidado com essas facadas. Ah, cuidado, cara. Tu que mora num condomínio que é do tamanho da cidade, maluco. Tá doido? Ô, Gariba! Fala mais um aí. mais uma, tá? Vou falar uma morte que às vezes não é tão marcante no cinema para as pessoas, mas para mim, pelo menos, foi muito marcante, cara. É porque tu não é uma pessoa, né? Não! Público em geral, tá ligado? Mas eu achei, tipo, porra, eu quase... Eu chorei, só cara. O Gariba fica robô às vezes. Ele ficou duas vezes. Ele dá uma mergulhada na Matrix. Meu Deus! Meu Deus, é o Spider Gariba! Meu Deus! Fazer o Gariba é o arma aqui. Eu tô imaginando o Gariba girando pro lado. Eu tô imaginando o Gariba dentro da armadura do Armachine, tá ligado? Só que, tipo, o Gariba pequenininho, magrinho, sobrando dentro da armadura. Quicando, né, cara? A armadura fazendo nem... a curva assim, ele quicando ali dentro. Que nem tu bota assim, tipo, uma maçã dentro de uma lata de leite, sabe? Tu sabe que a maçã não preenche aquela lata. Então ela fica folgada, que nem. Todo acolchoado, tá ligado? A armadura. Gariba, fala aí. Fala teu filme, cara. Ah, então é o Encontro filme? Terminar com o Dragão 2, que o monstro lá, o Dragão Supremo, controla o Bengala, porra. Bengala, ui. O Kid Bengala, né? Isso, controla o Banguela e meio que faz ele atacar o dono, só que o pai acaba se metendo ali no meio e, tipo, o cara mata e depois o molequinho começa a culpar o dragão. Porra, eu achei aquela cena foda pra caralho, velho. Entendi culpar o dragão. Eu não entendo o Gariba, cara. Tipo, não gostei da cena, desculpa. Porra, cara! Liana até falar que. Liana falou que baixinho, porque teve medo de ferir os sentimentos do Gariba, mas falou, essa cena é uma bosta. Falo mesmo. Se eu pudesse, eu falava, amigo. Não gostou, foi. Eu fiquei emocionado, amigos. Não tenho coração de gelo, tá, Lilis? É, eu também não, e olha aí, ó. Solta o som de gelo. Solta o som de gelo. Segui. Salva aí. Pô, eu tenho mais dois aqui, ó. Não, três, na real. Eu não sei contar. Vamos começar a finalizar. Ó. Vamos começar finalmente. Então, tá, vamos começar. Eu vou falar do outro história americana lá, do A Outra História Americana, né? Fora. Que é o filme dos nazi fascista louco, do capeta lá. Moda calçada, velho. Né? Não gosto desse filme, cara. Tem duas cenas que são muito tristes, cara. Quer dizer, são mortes sinistras. Que é a famigerada cena do Morde a Guia, filha da puta. Ah, né, caralho. Isso é horrível, velho. É muito pesado. Que é quando o Edward Norton vai preso, né? Por causa dela. Sim, por causa disso. E a morte do moleque cotinho lá no final, cara, que eu esqueci o nome lá. John Connor. É o John Connor? É o mesmo moleque? É o John Connor. Ah, que ele morre com aquele colega lá, neguinho lá, que ele fica salvando o outro brother no banheiro lá, eles se encrencam, ele toma uns pipocation aí, né, de leves. Uhum. De leves. O maluco vira guisado, velho. É mó triste, cara, velho, mano. Foda, filme, eu gosto desse filme pra caralho. Ele é bom. Mas é triste, velho. Gosto. Sim, mano. E sabe o que é foda? Porque ele é muito real, velho. Pô, eu não conheço nenhum nazi fascista, cara. Eu não sei se é real. Não, mas tipo, o fato de ter, tipo... Essa parada do não, nazi aquele... que vai pra cadeia, se volta pro negão, tá ligado? Ah, não, sim, Descobre o amor. Conhece Jesus, né? Encontrou Jesus. Conhece Jesus. É, ou o cara entra na Irmandade Ariana, ou ele deixa de ser, né, cara? Pois é. Ah, mas não foi tão simplista assim não, né, gente? Vamos e venhamos. Não foi tão simplista. Cientista? Não é disso não o filme não, cara. Não foi tão ciclista assim, mas nem aparece bike. Não, cara, que foi... Caralho. Caramba, o filme tem 2 minutos, ele começa com ele sendo preso e ele já termina com ele. Porra. Segui, fala a outra cena que tem aí pra gente começar a finalizar então. Tá, eu vou falar então, eu tenho mais duas, é que uma é tosca, mas é que é tão tosca que não se conta. Eu tenho a do Travis Bickle, do Taxi Driver. Mas ele não morre. Oh, é massa, velho. Como assim, ele morre? Não. Não, cara, ele não morre. Ele não morre? Não, cara. Não, ele aparece no final. Ah, é verdade. Mata os caras. Mata. Mas ele mata mil, pelo menos. Ele arrebenta a mão do nego ali uma hora. Mata mil, pelo menos. Eu não lembrava do finalzinho, ele aparece dirigindo. Ele aparece isso, ele aparece dirigindo. Tá. Então não valeu, pai. Essa finge que não vou. E o... Tá, então tem a morte tosca, cara, que é uma das mais toscas do mundo, que é a do Leonardo DiCaprio, maldito no Titanic lá. Não, velho. velho. Isso é uma moto muito bosta. É uma porta do tamanho do mundo. Ele não pode subir na porta, cara. Ele olha assim, Rose, tem espaço aí. Ela olha aqueles dois espaços lá. Não, enorme, não é. Eu vou sentir tanto sua falta, Rose. Eu caibo aí. Eu vou sentir tanto sua falta. Eu acho que se ele quebrado, vai querer que eu cave com ele. É melhor me deixar boa. Se pobre, não, essa pobre porra, vai me deixar. Essa porra boy, adeus, adeus. O mais foda é que, tipo. Eu fiz aqui calor... cocô boia, viu? O foda é que calor humano também não existe, né? Pra esquentar a pessoa. Não, não existe calor humano. Né? Não, isso é desnecessário, cara. Nossa, mas não tem calor no... Ô, Vini, essa mulher não tem calor no coração, cara. Negou um lugar pra ele na boia, vai. Mesmo que. Não ia conseguir aquecer o cara. Mano, na moral, velho, cabiam três gordos na porra da boia. Três gordos. Os caras lá, de boa. Rose, cabia tá eu, aqui, e uma colônia de gariba naquela porra. Uma colônia de gariba. Uma colônia de gariba. Espero que não seja pé. Caralho. Gariba, tira uma foto deitada, assim, que eu vou fazer uma montagem com a porta cheia de garibas. Assim. Tá bom. Não, não precisa. Cara. É. E é isso aí, minha lista acaba por aí. Show de bola. Dai! Eu tinha aqui, cara, eu tinha duas, eu tenho uma aqui pra finalizar aqui, a do comando lá, do Schwarzenegger. Todas as 50 mil. O Fred Merck, ele atravessa aquele do Fred Merck. O cano no peito. Não, desgruda daí. Não faça tanta pressão. Sente a pressão, piranha. Porque ele... Cara, primeiro ele atira ele nos bagulho eletrocutado ali, tá ligado? Ele fica todo fudido, mas eles continuam lutando, aí atira aquele canão, assim, eu diz, caralho, maluco. E, tipo, foi tão forte que atravessou a Chaimei, tá ligado? Dele. Não. Pode é o seguinte, tipo, o maluco tava saindo tapa com ele, e o filho da puta tinha força pra arrancar um cano de metal da parede, mas ele não tinha força pra socar o desgraçado. Batendo um gordo, cara. Consegue bater no gordo. Que porra foi aquela, cara? Não faz sentido nenhum, cara. O cara arranca a cabine telefônica, o cara vira um carro com tanta força. O cara é o gigante inteiro. Pra ninguém botar defeito, cara. O cara arranca o banco da mulher porque ele não cabe no carro da mulher, cara. É. Vocês lembram a ameaça final lá do Fred Mercury, como é que ele fala? Eu vou matar você! É Johnny? É Johnny? Como é que é o nome do cara mesmo? É o Bennett, eu não vou sentar entre os olhos, Bennett! Eu vou tentar sentar entre as pernas, Bennett! É Bennett, cara, é John Matrix. É o Matrix. Não, Bennett é o cara que tá Bennett ameaçando. Bennett é o... Eu não lembro, porra, de um filme, velho. Pouquíssima coisa. Eu lembro da fala, tem que assistir essa porra aí. Nesse filme tem outra morte foda, que é do maluco do avião, tá ligado? Meu amigo, que ele tá atirando lá. Ele tá morto de sono. Não, como é que ele fala? Tá morto de cansaço. Pô, me vê um segundo travesseiro aqui. Outra foda também é: ei, Rick, lembra quando eu disse que eu ia matar você por último? Sim! Eu menti. Ele só... Cariba lá, o cariba do filme lá. Cara, a minha última aqui, eu tenho mais uma bosta aqui, que é do Aventureiros do Bairro Proibido, cara, do maluco que se infla lá. Explode. Muito ruim. Essa morte não tem... Cara, não faz mais sentido. Ele fica boladão, porque o velho morreu e, tipo, ele estoura, não entendi. Mano, não faz sentido nenhum, cara. Tipo, o cara lá, o... Quatro colheres de bicarbonato, tomou um copo de Sprite, sabe? É o China louco lá. Como é que é o nome do Under. É o Fujinho, eu acho. Under. Mas o cara chega, olha, tu vai ter esse poder aqui, ó. O teu poder vai ser se inflar e espalhar a bosta pra todo mundo até lado, tá? Não vai matar ninguém isso aqui, tá ligado? Ele é o do vento, cara. Ele é o puta, é merda. É, ele é o do vento. O elétrico esmagado lá por uma pedra. Baiacu de merda, eu ouvi isso alguém falando no fundo. Não, só que o mais foda, cara, é que não tem merda, não tem tripa, não tem sangue, velho. Não, quando é só ele explode, mesmo. Parece um monte de repolho explodindo, cara. É um repolho com retalho, assim, né, cara? E é esquisito porque, tipo, parece que ele sai de propósito, mas ele tá surpreso, né, cara? É, pois é muito bizarro, cara. Bizarro demais. Cara, não tem explicação essa cena, velho. Esse filme não tem muita explicação, na real. Como é que o outro morre? O Hayden morre esmagado por uma preda lá. Esse aí estourado e o outro. Eu não lembro direito. É esse que ele começa... Que o caminhão dele tá na vielinha lá e tal? Esse, cara, esse é muito, muito sensacional, que tem um monstro muito mal feito. Até o Chewbacca do Império. É, que ele aparece numa fenda, pega um dos caras que tá junto com os mocinhos, chega o Sr. Miyagi, joga um negócio na fenda e fala, ele não vai mais voltar. E o monstro não aparece mais, cara. Lá no final, cara, esse bagulho é muito... O Kurt Russell olha pro velho e fala assim, o que que não vai mais voltar? Não é isso que começa com a porra da cena do caminhão ali no beco, fugindo dos China, louco? Sim, eu tô confundindo isso. É, mano, o filme começa sem nada com nada, cara. É bizarro. Não ouse falar mal desse filme. Lupin é um dos melhores vilões, né? Antes de falar mal, porque tem a Miawin e a piranha lá do Sex and the City nesse filme, cara. Esse filme dá pra dar moral pra elas, cara. Esse filme dá pra dar moral pra elas. Não dá, cara. É a Miawin, cara. Ela é chinesa com olho verde, cara. É legal que é verdade. Inteiro lá. Ah, eu quero uma chinesa. Ah, eu quero uma chinesa com olho verde. Mas a mina não é chinesa. Então, não dá com ela, né, cara? Então tem uma chinesa verde no mundo inteiro, que é aquele que quer resgatar. Ele vai no puteiro pedindo justamente ela, achando que ninguém vai perceber. Sim, né? Muito mas bom. É o Bruno essa porra aí, cara. É o Bruno. Jesus. Mas o que mais me surpreende, cara, que na moral, não é que ele dá uma de consultor de moda nem nada, mas, mano, o Kurt Russell usa uma porra de uma botinha no joelho, que puta que pariu, aquilo me incomoda muito. É a botinha pra caber a faca, cara. O único que você vê de bota é ela fica muito espada, cara. Mas ela fica muito espada. Foi na loja de roupa lá, né? Me dá uma bota que caiba uma faca. Ele bota uma Claymore lá na porra dessa bota. Ah, cara, eu acho muito louco aquela camiseta, que ele usa o filme inteiro, né, cara? Sim, e continua branca. Ele vai. Entra na porra do esgoto, volta e a camiseta branca, tá ligado? Genial. Tinha que ter um Liga Extraordinária do anos 80, né, cara? Só pra ter ele no bagulho, o Robocop. E a Sarah Connor. É. Então... Bro Force, cara. É, Bro Force até aí. Mas não tem ele. Dai! O Flammer, fala esvazia a tua lista aí. Rápido. Então, Uma morte que eu acho foda, que é a do irmão do carinha lá do Big Hero 6, velho. Sim. Ah, é. Ah, sim. É bem Tadashi, é bem triste, velho. É. Que tipo, é foda. Ele vai todo no ato heróico e foda-se quem viu o filme. Obrigado. Então eu vou falar, foda-se. Não, fala. Mas eu não conheço o filme, caralho. Mas o que eu ia falar é no final do filme. Fala. É uma morte foda. Edson, não quero estragar pra você o filme, então. Tranquilo. Quando até lançar o podcast eu vejo. Pode ficar tranquilo, não vai ser spoiler. Outra morte que eu acho fodida no filme, pô. É do Johnny Cage no Mortal Kombat 2. Não, tô brincando. É, não, que é fodido, mas que é muito bosta a morte. Edson chora nesse momento. Como é a morte dele, cara. Mortal Kombat 2 Aniquilação é um erro inteiro. Cara, eu acho que é o único filme em toda a minha vida que eu saí do cinema na metade. Nossa, cara. Caralho. Mortal Kombat é um erro. Assisti. Primeiro é legal. Primeiro é legal. Não é legal, cara. Esse é o recalque falando alto. Não é, não. Você escuta o Jack Johnson, você não tem moral pra falar comigo nada. Você ouve o Radiohead? O que você tá querendo falar de mim? Radiohead é foda. Não é, cara. Radiohead já ganhou o Grammys. Jack Johnson ganhou o Grammy. Kremlin. Billy Vanilli também, Edson. Jack Johnson tem aquele clipe do macaco que é deprimente, aquele clipe desanimado. A revolta, ah, cara. Engraçada, cara. Chega, tu escuta o Jack Johnson, tá louco. Sei lá. Segue aí, cara. Vai, Flame. Termina, Flame. Finaliza. Fiquei triste agora. Pior morte do cinema é Radiohead. Qualquer música do Radiohead. Melhor morte do cinema vai ser o dia que o Jack Johnson morrer. Vai, Flamer. A pior morte do cinema é a morte do Highlander. 2. Não, essa é a melhor morte, cara. Qual? Ah, 2. Qual? Mas no 2 é que o cara volta? 2. Então, a morte da franquia, cara. Ah, tá. A franquia morreu no primeiro, cara. É. Então, nossa, né? Dai! Então tá. Godoka. Cara, esvaziando rapidinho. É, John Coffey, no Na Espera de Milagre. Oh, chorante. É triste pra caralho. Chorante. Don Corleone, no primeiro Poderoso Chefão. O fim de uma era, aquilo é sensacional. Muito bom, né, cara? O cara sobreviveu a um atentado e morreu no laranjal lá brincando com o neto. O Coringa do Tim Burton. Olha que ele cai e fica aquele. Ele dá um treco, cara. Dá um arrepio aquela risada. É muito foda. E o Clint Eastwood no Gran Torino. Sensacional, cara. É muito bom. Aí, Morte Merda, eu guardei duas. Que é o Samuel L. Jackson no fundo do mar, que o tubarão chega e come. Melhor morte, cara, melhor morte, mano. discurso de incentivo e vem um tubarão. Eu sobrevivi, não sei o quê. A gente vai sobreviver essa merda de tubarão. Acabou. E tipo, o foda, cara, é que esse é um filme que não é um filme de ficção científica, nem é um filme de ação. É um filme de tubarão, né, cara? Uhum. Gênero tubarão. E homenagem ao cinema nacional, junto com o Garibo. Pior morte do cinema nacional, Xuxa em Lua de Cristal. Não pelo fato dela morrer, mas pelo fato do Sérgio Malandro ficar gritando o tempo inteiro. Ah, Maria morreu. Isso é chato demais. Cara, o príncipe, né, velho? O príncipe do Sérgio Malandro. Caralho, velho. É o Sérgio Malandro. Esse é o cinema nacional. Cara, que merda, entregador de pizza numa mobilada. Entra no túnel e ele sai um príncipe no cavalo branco a tomar no cu. Ou seja, ele sai um príncipe no cavalo branco andando mais devagar do que no mobilete. Um cavalo no asfalto, gente. Zeus, manda as tuas aí. Mas deixa eu fechar minha pauta aqui. A morte dos dois nazistas lá no Indiana Jones 1. Uhum. Que os caras derretem. Tá, muito bom aquilo, cara. Todos os nazistas morrem naquilo, né? Todos, cara. Morre mó galera. Mas ali é aquele. Os três vilão principal, né, cara? Uhum. Sim. Eles abrem a arca lá e começam a derreter, cara. Tá... Uhum. Não deviam ter visto, sei lá o que for. É, a morte do tubarão. Do tubarão? Não, do tubarão, cara. Do tubarão que é legal. Ele come lá a parada, lá, o tanque de oxigênio. Sim, e aí sorria, filho da puta. Muito bom. Foda. Bom, vamos ver se aqui que é mais. A morte do Hans Gruber. Ah, muito bom, Gruber, cara. Como é que é o. Foda. O Snape. Muito bom, Hans Gruber. Toda a preparação da cena, né, cara? O cara amarrando assim a arma nas costas, né, cara? Com as duas únicas balas que ele tem. Sim. Muito bom. E morte de merda, eu separei a morte. Da bruxa malvada do Oeste. Caralho, derretendo. E ela derrete porque a mina jogou um copo d'água nela. I'm melting! Porra, cara, ela deve ser a mãe daqueles invasores do Sinais, tá ligado? Sinais. Uhum. Pior, verdade. Deixa eu ver, o Vini eu vou deixar por último, porque eu sei que eles deram extenso. O Gariba, tem mais algum? Ó, eu tenho duas que são épicas, que é Psicose, Hitchcock. Opa. A mulher morrendo no banheiro, que é um clássico do cinema, óbvio, né? Classicão, cara. Extremamente copiada, né? Sim. Parodiada. Parodiada até o talo, cara. Um detalhe, cara. Desculpa, velho. Achei uma vela de aniversário do nazista. Quer foder. A morte que eu dou muita risada é a morte do Adam Sandler no Little Nick, que ele é morto na banheira, que o cara quer matar ele, ele fica chorando. Assim, ele morre várias vezes. Ele morre várias vezes. Sim. Mas essa é atropelado por um trem, se não me engano. Sei lá. O ônibus, trem. Pegando fogo, várias. Pegando fogo, bicho. Pegando fogo. Mexe O cachorrinho vai lá e mata ele também, tem vários. E morte bosta é Troia, né? O filho da puta leva um monte de flechada, mas morre com a flechada no... Ia falar queixo, ó. Flechada no... Como é que fica? Flechada no culo, filho da puta. Nossa, calcanhar. Tendão calcâneo. O tendão de Aquiles, né? É verdade. E é o nome do cara, por sinal. Uhum. Tá, então... Deixa eu ver aqui. Tendão do... O nome é tendão do Brad Pitt. Vou colocar o nome do meu filho e o nome desse tendão. Ô, filha da puta! Tendão de Aquiles anelato, vai ser lindo. Vai, Vini. Então, vamos pra minha lista aí, então. Então, primeira... Deixa eu ver o que tá faltando aqui, então. Tem a do Dodgeball, do Patches of Hooligan. Quando cai o tom dele. É escrito, porque nós temos o nosso irlandês, não sei o que lá. Daí tá escrito assim, Lucky Irish. Aí cai o negócio em cima dele e morre. O Esquadrão Suicida, no final da vida de Brian. Que, nós somos o Esquadrão Suicida, nós vimos aqui pra lhe salvar. Ok, daí todos eles abrem a armadura e se matam. Muito boa. Deixa eu ver o que mais... Tem a morte do... Já que o Gariba falou no Adam Sandler, tem a morte do Apolo sem a mão no o maluco do Golfo lá, que ele... ele cai de cima do prédio, da casa lá, ele cai pela janela, morre, e, tipo, sobra só a mão do cara. Eu acho muito foda a cena. Do Austin Powers, então tem duas cenas do Austin Powers que eu acho muito foda, que é a do Will Ferrell, que ele é o cara que cai de poço e fica ali, tipo... Ai! Minha perna! Isso é muito bom. Aí ele tá levando o cara. Eu tô bem, só tô levantar. Acho que agora eu consigo levantar. Meu Deus, isso dói muito. Aí, fica passando um tempo assim, ele vai morrendo aos pouquinhos. Quebra a perna. Quebrou a perna. Muito bom, cara. E outra cena clássica que é a do Capanga, que é atropelado pelo rolo compressor, né, cara? Essa cena é demais, cara. Daí a família dele lá, toda triste também, ele não vai voltar pra casa, não é, mamãe? Não, ele não vai. É mó triste, cara. Ninguém liga pra família do Capanga. Ninguém liga pra família do Capanga. Demais, as mortes de Capanga. O professor lá na puta que pariu vindo a 1 km por dia. Tá? Tem um deles que é um dos Capanga morto por um baiacu, né, cara? Baiacu raivoso com raio laser na cabeça. Cara, a cabeça, o cara come a cabeça dele, não quero. Deixa eu ver outra morte que tem aqui. Tem a morte daquele filme clássico do Rikyo lá, que o maluco vai lutar com ele, abre a barriga pra enforcar ele com o intestino, que é ridículo. Nossa, mano. Aquela morte lá é... Tem aquela morte de Robocop, you have 20 seconds to comply. Não, cara, não. Essa não. Lembra não, velho? Essa não é tão boa. Bosta, fazendo morte bosta, porra. Cara, corta e continua, né, velho? deixa eu ver. Tem aquela morte a bolha assassina, que tipo, a bolha cai em cima do maluco. Cai em cima do maluco, isso é muito bom, cara. Ela vai, a mina fica puxando a mão do cara e no fim sobra só a mão do cara. Assim, aquela cena é muito agoniante, cara. Deixa eu ver. A morte do menininho, né, cara? Eu olhei aqui e falei, não é possível, cara. Sim, morre o melhor amigo do irmão dela, morre morto pela bolha também. Deixa eu ver, tem também um clássico que eu assisti só graças aos Waste também, que é o Maximum Overdrive, que é a máquina de refrigerante assassina, que ela fica disparando os refrigerantes na cabeça do treinador de beisebol lá, a cena é muito massa, assistam. Deixa eu ver o que mais. Tem duas cenas do Sin City que eu deixei separada, que é a do Bastardo Amarelo, do Bruce Willis transformando o cara em pisado. Uhum. E a outra que é a cena do... Do Elijah Wood. Quando o Marv pega, arranca as pernas, o braço dele e deixa ele pros cachorros. Muito foda aquela cena. Sim, cara. No Sin City, cara, uma das cenas que mais me dá desespero, que eu não vi o 2, é quando a mina mostra o cotoco e chora falando que. Nossa, sim, mano, essa cena é pesada, cara. Querendo ou não, também a morte do Rorschach no Watchmen também é impactante, né? Apesar do. Ela é impactante. Deixa eu ver que eu tinha separado mais aqui. A morte do Capanga Parkour no filme do Justiceiro, que eles podem. É muito bom. Esse é ótimo. Cara. Puta, mano. Melhor morte de parkour na vida. A do final do Soldado Universal, quando o Van Damme chuta o Dolph Lundgren no trator lá, e depois ele liga, triturando ele, transformando ele em guisado. Deixa eu ver o que mais. Essa que o Gariba falou, ou a gente comentou, que era do Irreversível, também, que é o maluco com a cena do extintor, explodindo a cabeça do cara. A cena do Death Proof lá com o Kurt Russell matando as minazinhas, cara, todas aquelas cenas são muito foda, velho. Pô, você sabe que esse carro é 100% a prova de mortes? Mas só no banco do motorista. Sim. É muito foda também. Deixa eu ver. E pra terminar, cara, tem a cena do Rambo 3, que é quando ele explode o general Vietcong lá com o arco e flecha lá, transformando o cara em mil pedaços. Eu acho que é no 3, né? É no 3 que ele volta pro Vietnã. Não, é no 2. No 2? É, então é no 2. E pra terminar, desculpa, pra terminar, uma das melhores mortes que faz sentido, só que não, que é a do Demolidor, do Ben Affleck, quando ele joga o cara no metrô, e mostra super-herói, ele salva vidas também, tirando elas. Heroizaço, né, cara? Cara, é bizarra essa cena, velho. Heroizaço. Então tá, galera. Chegamos finalmente desse episódio. Até a semana que vem. Curta aí nossa página. Nessa página tá com poucos likes, então curte lá. Ou não. Curte lá, ajuda nós aí. A gente tá sempre postando algumas merda lá que às vezes não vai pro site. Então, um abraço a todos aí, até a semana que vem. Falou, quero dormir, tchau. Legal. Tentem não morrer até o próximo episódio. Eu vou embora logo porque Dona Flama tá aqui, já daqui a pouco bate no computador e eu caí da internet como daquela vez. Alguém assistiu atualmente pra... Porra, Gariba, vai tomar no cu, caralho. Cara, eu tô precisando assim. Gariba tá parecendo um robozinho falando, né, cara? Melhorou? Não, você não fez nada, não. Cara. Você só falou melhorou. Não, tô mais longe. Eu tô falando mais distante do tablet. Nossa, atenção, estação Tabaquara, número 27. Ó, tá machucando o ouvido da Lilis aqui, velho. Melhorou? Aí, garoto. Ah, tirou também. Da mesa, tava em cima da mesa. Ah, tá. Tava vibrando. Tava no cu. E agora, como é que eu vou fazer malabares enquanto eu gravo podcast? Tá, Gariba. A gente já tá gravando, então fica quietinho aí, Gariba. É bola ou latino? Fica quietinho, presta atenção, que daí tu entende o que é o podcast e aí tu participa. Gariba, é bola ou pino que tu fazendo malabares? Vai, oh, o... Não interessa, não cara. Tá outro. Vai, não importa. Enfia tudo no cu. Segue. Ai. Porra, Flamer, presta atenção, caralho. Caralho. Tá falando comigo? O que foi? Eu não sei, cara. O Vini simplesmente surtou, tá ligado? Caralho, Vini. Vai tomar no teu cu. O Vini do nada surtou com o Flamer, tá ligado? O que é isso? Por aí, cara. Por aí.